Há muito tempo que o governador Beto Richa tem na cabeça algo que ele procura não expressar, algo que ele procura evitar para não levar a contenda mais a fundo. Ele sabe que os recursos do Paraná vêm sendo bloqueados nos últimos 3 anos com a ajuda dos ministros paranaenses, Gleisi Hoffmann, Gilberto Carvalho e Paulo Bernardo. Esses recursos não chegando ao Estado cria dificuldades para a administração estadual. Como Gleisi Hoffmann é candidata à governadora no lugar de Beto Richa, muita gente acha que é natural que ela faça isso. Mas não é natural, nem decente, nem civilizado, muito menos republicano. A função de ministra da Casa Civil lhe dá poderes e ela não pode usar esses poderes contra o Estado do Paraná, o seu Estado, contra o povo do Paraná, com a ilusão de que quanto pior, melhor. Quanto pior para o governo e pior para o Estado, melhor para a oposição, que neste momento ela acredita que encarna sozinha, embora Requião esteja aí para desmenti-la. Beto Richa desta vez não teve pejo, colocou tudo em pratos limpos. Para justificar os bloqueios de empréstimos do Paraná, que dependem de liberação do governo federal, a ministra-chefe da Casa Civil tem dito que o Paraná não tem projetos. Agora vejam o que disse Richa. Essa desculpa esfarrapada da ministra é um castelo de areia, disse. Richa reafirmou que as parcerias que não dependem do crivo político da Casa Civil são exitosas e citou como exemplo as áreas de habitação e justiça. O Paraná pleiteia empréstimos nacionais e internacionais que superam 3 bilhões e 800 milhões de reais e que dependem da chancela do governo federal. Isso é lamentável, disse Richa, e foi além. É um crime que estão fazendo com o Paraná. O Paraná é o único estado do Brasil que não teve a liberação dos recursos do Proinvest, no valor de 817 milhões de reais para investimentos em infraestrutura. Os outros 26 estados obtiveram os recursos. O governador lembrou que esteve com a presidente Dilma Rousseff em novembro e a presidente lhe assegurou a liberação do Proinvest. Não há dúvida que estão tentando antecipar o processo eleitoral. Eu não vou entrar nesse jogo. Eu digo sempre que perguntado que eu concentro as minhas energias em fazer um bom governo, cumprir com a minha obrigação, corresponder com as expectativas do povo do Paraná. Não vou frustrar os sonhos daqueles que confiaram em mim. Estou procurando fazer o meu papel de ser um bom governante. E estou feliz com os resultados, apesar de toda a discriminação que estamos sofrendo, disse Beto Richa. Ora, todo mundo sabe, só os muito ingênuos e os muito cínicos dizem não saber que há um processo de boicote contra o Paraná feito por paranaenses da oposição que estão empoleirados no governo federal. Isto é vergonhoso, isto é muito ruim. Isto desobedece todas as regras de civilidade e de convivência republicana. Esperamos que isso termine. Esperamos que a presidente Dilma, a revelia de seus ministros paranaenses, cumpra o que prometeu. Bom dia a todos.